Sou ninguém, sou muito menos do que nada. Estou aqui por teu amor, minha vida te entreguei. Por teu amor e tua graça, estou livre, eu me inclino a ti, meu querido Jesus. Sou amado por ti, tu és Cristo, Deus bendito, fogo que consome meu ser. Yeah.